agora toda a informação do Antena News. A seguir, Jukebox. Boa noite, seja bem-vindo ao Antena News. Um protesto do Partido Comunista Grego impediu a equipa da Troika de sair do hotel em Atenas até a polícia controlar a multidão. Portugal não vai pedir mais dinheiro nem mais tempo para reequilibrar as finanças públicas. A garantia é do próprio Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. A Direção-Geral de Saúde está a estudar uma medida que prevê a proibição de fumar dentro dos automóveis. Às segundas-feiras, pelas 21h30, Sofia Corte Real revela-lhe a Caligrafia dos Poetas. Um espaço onde ficamos a conhecer poetas e poesias que fizeram história essencialmente na literatura portuguesa. Caligrafia dos Poetas. Um espaço onde a palavra ganha mais vida. Todas as segundas-feiras, às 21h30, com a apresentação de Sofia Corte Real, na Rádio Antena Web. De Saúde está a estudar a proibição de fumar dentro do carro. As razões apontadas por alguns especialistas prendem-se com o aumento da distração e logo uma maior predisposição para acidentes. Além disso, a maior razão é a presença das crianças, fumadores passivos e que podem ter uma maior predisposição para a asma infantil quando são filhos de pais fumadores. Os portugueses estão a consumir menos combustíveis. No terceiro trimestre de 2011, o relatório da Autoridade da Concorrência confirma uma queda de 7% no consumo de combustíveis. Os portugueses afirmam que reduziram o uso dos veículos automóveis e, quando não é possível evitar sair de carro, tentam rentabilizar as viagens e fazem várias tarefas numa só deslocação. Há quase 3 meses que os funcionários do grupo hoteleiro Carlos Saraiva estão sem ordenado. Muitos dos ex-funcionários de um dos maiores grupos hoteleiros do país já perderam a casa e muitos outros estão a ponto de ser despejados. O grupo Carlos Saraiva tem uma dívida no valor de 800 milhões de euros à banca e por isso foi obrigado a ceder muito do seu património aos bancos. O empréstimo que deveria surgir desta amortização da dívida tem vindo a ser adiado desde dezembro e os ex-funcionários do grupo já vão para o 4º mês sem receber os ordenados que lhes são devidos. Pode ser assinado hoje o acordo entre o Governo Central e a Região Autónoma da Madeira. A dívida de 6.500 milhões de euros do Governo de Alberto João Jardim precisa de ser saldada em pelo menos metade deste valor, para que depois a região possa fazer um pedido de resgate. O aumento do IVA para 23%, o aumento do preço dos transportes, o aumento do imposto sobre produtos petrolíferos e o fim dos subsídios de Natal e férias são algumas das medidas previstas no Acordo de Estabilidade Financeira para a Madeira que Pedro Passos Coelho e Alberto João Jardim podem assinar ainda esta quarta-feira. O Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, já veio desmentir que Portugal venha a precisar de um segundo resgate financeiro, porque tudo está a ser feito para que isso não aconteça. Um artigo no Wall Street Journal colocou essa hipótese em aberto, mas tanto o Ministro da Economia como o Primeiro-Ministro já fizeram questão de vincar que tal não acontecerá. Pedro Passos Coelho diz que Portugal não vai pedir nem mais dinheiro nem mais tempo para cumprir o acordo com a Troika de reestruturação da economia. O Primeiro-Ministro explicou, no entanto, que há razões externas que podem fazer com que a economia portuguesa não cresça tanto como o esperado, devido à oscilação e à previsão de menor crescimento da economia mundial, mas garante que o plano de ajuda a Portugal não falhará por razões internas. A Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, já tem finalizado o estudo sobre a reformulação do sistema judicial nacional e este será agora entregue à Troika. Depois do parecer da equipa da Troika, o estudo será apresentado na Assembleia da República. O Os representantes da Troika ficaram retidos num hotel na Grécia devido ao protesto de algumas dezenas de pessoas afetas ao Partido Comunista Grego. A polícia foi chamada a dispersar a multidão, que gritou palavras de ordem contra o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e a Troika. Eusébio da Silva Ferreira faz hoje 70 anos. Depois do recente internamento no Hospital da Luz, a antiga Glória Encarnada diz que se sente bem e que está totalmente recuperado. O Pantera Negra aproveitou para agradecer o apoio dos portugueses enquanto esteve internado e diz-se preparado para apoiar a seleção nacional no Europeu deste ano. Foi mais um Antena News. De seguida fique com Jukebox com Vítor Ferreira. Boa noite.